no ar. Mais cultura! Pílulas de extensão, arte, ciência e educação a serviço da comunidade. Você sabe que existe um teatro misturado com cinema? Aliás, você já parou para pensar como é a organização de um teatro diferente e inovador? Para esclarecer essas questões, vamos conhecer o Teatro do Tumulto. O Teatro do Tumulto tem como objetivo a criação de um espetáculo multimídia, aliando as áreas do audiovisual e do teatro. Professores do Departamento de Artes Cênicas da UFOP e alunos de vários cursos são os participantes. A proposta é realizar uma encenação teatral captada por aparelhos audiovisuais e projetada em tempo real, criando um cinema ao vivo. A representação dos atores é envolvida por um dispositivo que capta suas ações em diversas câmeras. As imagens são editadas em tempo real e projetadas em telão. Esse processo de criação é realizado em frente ao público. JP Antunes, aluno do curso de Artes Cênicas da UFOP e participante do Teatro do Tumulto, explica melhor a organização e a preparação dos atores. O Teatro do Tumulto está passando por um processo de uma nova montagem, no qual pretendemos estrear no próximo semestre. E nós estamos passando por várias preparações corporais, com trabalho de composição de cena, com trabalho de texto, de criação coletiva. Então, nos encontramos duas vezes na semana, às segundas e às quintas. Há 4 anos, alunos do curso de teatro do De Arte vêm se reunindo para um projeto de pesquisa em teatro e tecnologia chamado Caixa Preta. Em sua primeira fase, no ano de 2016, o Teatro do Tumulto explorou diversos recursos que estavam previstos inicialmente. Uma reflexão bastante positiva sobre o processo foi realizada, levando em consideração as dificuldades encontradas no período. O aluno e ator JP conta como é a experiência de fazer parte do Teatro do Tumulto e as apresentações realizadas pelo grupo. O Teatro do Tumulto começou com um grupo de amigos que queriam fazer teatro junto. Então, ter essa experiência dentro da universidade com amigos de diversos períodos, isso é muito importante porque fortalece não só o trabalho do coletivo, mas também uma rede de amizade. O coletivo está com a proposta do segundo espetáculo agora, mas nós já fizemos o espetáculo primeiro como tragédia, depois como farsa, que nos possibilitou viajar para algumas universidades do Brasil. Já fomos para Ituiutaba, Minas Gerais, Goiânia, São João del Rei, Mariana. Então a nossa ideia é cada vez mais expandir isso, não só dentro das universidades, ultrapassar esses muros e levar para a comunidade, porque eu acho que essa é uma camada muito interessante da universidade. Agora você já pode ficar ligadinho nas próximas apresentações do grupo. Curta a página no Facebook para mais informações. facebook.com/teatrodotumulto. Eu sou Ingrid Achiver, estudante de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto. Pílulas de Extensão, conhecimento a serviço da comunidade. Este programa é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Extensão da UFOP e a Rádio Plural.